eu, você, estamos cercados de pessoas que acham que sabe o que pra gente são coisas boas e à toa. Só porque conhece um de nós, quer que eu siga o seu caminho, escute a sua voz. E por mais feroz que seja a sua decepção, não vai abalar quem usa mente sem emoção. Minha convicção é fazer o certo, e o que for bom pra mim se tornará correto. Eu não quero pra você o que eu abomino, nem por isso eu vou empurrar no seu ouvido conselhos do tipo faço o que eu faço, seja o que eu quero nesse mundinho escasso. Esse é meu espaço, essa é minha vida, onde a personalidade tem que ser refletida. Então família, amigos, morreu a chance de mudar esse garoto que cresceu. Porque eu sou assim, aprendi ser assim, gosto de ser assim e não vou mudar. Não vou mudar minha personalidade nem que você me pagar. Porque eu sou assim, aprendi ser assim, gosto de ser assim e não vou mudar. Não vou mudar minha personalidade nem que você me pagar. Eu já cheguei a ser chamado de bicho do mato, senhor dono da razão, com você eu nem debato. Dá licença, Joe, não é bem assim, se contra fatos argumenta é zero, vem colidir. Vem sentir a discrepância das ideias divergentes, no ápice intelecto proeminente. Rap nacional, sapiente, pragmático, tome cuidado, irmão, tiro é automático. Acerta sua mente, o peito, o coração, cê não pensa em mais nada, só revolução. Revoltado no mundão, com as patifaria alheia, eu amo ser assim, rap pulsa na minha veia. Não queira com nós que você vai arrumar dor de cabeça, problema, treta. Você não vai abster o gosto dentro de mim, sabe por quê? Gostamos de ser porque assim. Porque eu sou assim, aprendi ser assim, gosto de ser assim e não vou mudar. Não vou mudar minha personalidade nem que você me pagar. Porque eu sou assim, aprendi ser assim, gosto de ser assim e não vou mudar. Não vou mudar minha personalidade nem que você me pagar. Olha pra mim, preste atenção nos meus hábitos, tudo influenciado nos conceitos básicos de originalidade, gosto e instinto. Das pessoas pego as coisas boas e crio o meu próprio estilo, e ele vai ser semelhante com quem tá comigo há anos. A todo instante é constante aprendizado e ensinamento, o que a vida me deu e eu tô oferecendo nesse momento. Talvez tudo possa aproveitar dessa música que agora estou a cantar. Se for julgar o que faço e fiz, veja se eu impedi alguém de ser feliz. Se não fiz e contente eu estar, não terá motivos de querer vir opinar. Nem se me pagar, eu não vou mudar. Amor próprio, eu próprio vou me representar. Porque eu sou assim, aprendi ser assim, gosto de ser assim e não vou mudar. Não vou mudar minha personalidade nem que você me pagar. Porque eu sou assim, aprendi ser assim, gosto de ser assim e não vou mudar. Não vou mudar minha personalidade nem que você me pagar.